É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Porque é. Agora fica comigo. Não, não desgruda de mim, não. Vê se ao menos me engole bem. Não me mastigue assim. Canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem dramas, porque a gente é assim. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Porque é. Você tem exatamente 3.000 horas pra parar de me beijar. Meu bem, você tem tudo, tudo pra me conquistar. Você tem apenas um segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby, a vida inteira pra me devorar. Pra me devorar. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, não. Porque a gente é assim.